joget, joget, mari joget, joget, mari joget, joget, mari joget. Joget, mari joget, joget, mari joget, joget, mari joget. La la la la la la la.